ser mulher. Eu bebo uma, bebo duas, bebo três, mas não consigo esquecer o que ela fez. Eu bebo uma, bebo todas que quiser. Quanto mais bebo, mais lembro dessa mulher. Olá, ora, então muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. Então estamos cá mais uma vez para mais uma emissão com as manhãs românticas. Ora, então hoje somos o 19 de julho e estamos com um tempo bom, bom, mas com muito, muito calor. E isto já está a ser um bocadinho demais, não é? Mas temos que passar com o calor e com a chuva, com o que pudermos. Mas a partir de amanhã acho que já está um bocadinho melhor. Ora, então, hoje somos 19 de julho e estamos já com 23 graus e eles anunciam uma média de 38, 39. Por isso mesmo, vocês metam-se à sombrinha ou dentro das casas, à fresca, e bebam um bocadinho de água, porque faz bem. Ora, e vamos começar então com a nossa música. Estarei aqui então com vocês das 9 até o meio-dia, com muita, muita música portuguesa. E se vocês quiserem pedir um disco, vocês só têm a telefonar para o 02-38-43-48-00 e então a gente passará na sua dedicatória é com a música que você prefere ouvir. Então vamos continuar com as nossas músicas e vai ser já então Tony Carreira para sempre. Sei se sou capaz de te falar de mim. Se ao olhar para trás eu nem sei de onde vim. De onde vem esta dor que me rouba a calma? A falta desse amor que me trespassa a alma. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Se me quiseres, estou aqui, pronto para recomeçar, e vou dar o melhor de mim para te fazer acreditar. Vai acabar e com tão destino que a nossos dois foi dado. Eu traço outro rumo para ficar a teu lado. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que. Thank you.

noite, hoje estamos à escuta do DNA, a festa em qualquer lugar. Para vocês, espero que vocês estejam todos bem desse lado, com muita saúde. Façam muito, muito cuidado, porque está muito calor. Era então um ótimo dia, uma boa escuta na Rádio Arco-Íris. E vocês, como sabem, eu esteve ausente na sexta-feira, mas tenho a dar um bom dia ao meu amigo Fluon, que ele passou muita, muita bela música, porque eu estava em Portugal e ouvi. Então, uma ótima terça-feira para vocês todos e muita saúde. Em cada esquina uma festa boa, é vinho tinto, é madrugada. Os rios correm sempre a bailar, há sempre festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá, oh minha terra amada, há festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá, oh minha terra amada, há festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar, há festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá, oh minha terra amada, há festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá, oh minha terra amada, há festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar, há festa em qualquer lugar. 22 minutos e tu estamos à escuta de da sombra à bananeira. Ora, agora até calha bem que está um calorzinho mais ou menos e a gente debaixo da sombra da bananeira, eu acho que estamos bem, assim bem, né? Ora então, uma ótima terça-feira para todos. Fazer um piquenique, o preguinho que ela tinha foi assado à bananeira. Ai que belo churrasquinho, lá comemos inteirinho durante essa tarde inteira. Que bem passada aquela tarde que eu tive a comer o teu franguinho à sombra da bananeira. Que bem passada a tarde com a lavadeira, ela para sobre a mesa comeu a banana inteira. Essa linda lavadeira, do tempo que lá passamos juntinhos na brincadeira. Quem me dera lá voltar e recordar esse dia, de comer desse franguinho que comemos inteirinho durante essa tarde inteira. Que bem passada aquela tarde que eu tive a comer o teu franguinho à sombra da bananeira. Que bem passada a tarde com a lavadeira, ela para passava a tarde com a lavadeira. Ela para sobre a mesa, comeu a banana inteira. Que bem passada aquela tarde que eu tive, a comer o teu franguinho à sombra da bananeira. Que bem passada a tarde com a lavadeira. Ela para sobre a mesa, comeu a banana inteira. Continuamos então com Rubem Aguiar. E, então, para quem trabalha, uma ótima coragem. Para quem está de férias, que gozem bem as suas férias, que aproveitem deste tempinho, que é muito bom, e que tenham tudo de bom. Então, continuamos com as nossas músicas e as manhãs românticas. E vocês estão na presença, então, de Lourenço até ao meio-dia. E daqui, quando acabarmos esta cançãozinha, vamos passar uma página do pub e depois continuaremos com as nossas belas músicas. Do lado à procura de ti, dentro do meu carro acendo cigarros fora de mim. Vejo-te em todo lado alucinado com esta falta de ti. Desde que tu foste embora, eu não vejo a hora de voltares para mim. Desde que tu foste embora, eu não vejo a hora de te ter aqui. É onde estás agora? Eu quero saber. Sinto a tua falta a toda hora. Eu quero viver. É onde estás agora? Sem ti não sei viver. Teu carinho, um abraço e beijinho, assim sobreviver. Aonde estás agora? Quero saber. Sinto a tua falta a toda hora. Eu quero viver. Aonde estás agora? Sem ti não sei viver. Eu quero teu carinho, um abraço e beijinho, assim sobreviver. Quero teu carinho, um abraço e beijinho, e assim sobreviver. Que fosse l'amor. Com o pé no chão e põe os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Com o nunca pensei ser tão feliz ao te encontrar. E eu também sei qual a razão para não gostar. Sempre que tu vinhas prender meu coração, e foi por ti que consegui esta canção. As horas tristes já passaram de momento. Amor existe agora no meu pensamento. E é assim que eu vivo neste nosso.

verdade. Não lhe digas que estou a sofrer, que sem ela deixei de viver. Não lhe digas que vivo a chorar, diz-lhe que consegui enfrentar. Não lhe digas que virei um louco, que sem ela estou morrendo aos poucos. Não lhe contes minha realidade, diz-lhe o que queres, mas não contes a verdade. Não lhe contes a verdade. Aqui no buraquinho, mas lá na verdade. Em cima! Ai, ai, ai! Moro no terceiro andar, o prédio exemplar, e não tenho elevador. Quando me cruzo com ela, vizinha ciderela, fico cheio de calor. Ela já se apercebeu que certo dia aconteceu, antes de eu ir trabalhar, alguém me bateu à porta e pelo buraquinho eu fui respeitar. Ela bateu-me à porta e eu ali no buraquinho a ter a segurança e a pensar no seu marido. Nas escadas deixou perfume no ar. Ela já se apercebeu que certo dia aconteceu, antes de eu ir trabalhar, alguém me bateu à porta e pelo buraquinho eu fui espreitar. Ela bateu-me à porta e eu ali no buraquinho a ver a sua beleza e a pensar no seu marido. as palmas. Põe a mão direita bem lá no ar, a seguir a esquerda fazendo o par. Depois junta as duas no mesmo tom. Vamos. Faz este som. El sonido. Faz este som e segue a batida. Estamos quase no fim da nossa primeira hora. Ora, então vamos escutar Las Palmas, que Agatha. E então vamos continuar com a nossa música. E tem aqui uma música que foi pedida da parte de Lionel para seus amigos João Batata e João Marroquino. E então ele disse para passar a canção que tem por título Hélder Batista, de beber não posso deixar. Então, a gente pode beber, mas com moderação, cuidado que está muito calor, façam cuidado com o álcool. Bebam mais um bocadinho de água, que também faz bem. Então, vamos ouvir esta linda canção. Eu também tenho uma mensagem vocal do nosso amigo Florão, que nos guarda e que nos grava todas as vezes as nossas programas que a gente faz aqui e as nossas emissões. Então ele dedica um bom dia para todo o auditório da rádio e para todos os animadores. Da minha parte, muito bom dia, tudo bom e com muita saúde. Ela é a gente, eu fico contente por memorar. tasca em tasca, sempre a beber. Não nego, não. Ando para frente e para trás, mas estou contente, sou bom rachão. De beber, eu não posso deixar. Então estivemos à escuta de Hélder Batista, de Beber Não Posso Deixar. Orei que foi pedido de Lionel para seus amigos de trabalho e para João Batata e João Marroquino. Ora então vamos continuar com a nossa música, e esta vez é de António Lourenço, que pede uma música para todos os colegas de trabalho e para todos os colegas que foram com ele a Portugal passar 3 dias, que a gente fez uma boa viagem, eu também estou presente, mas muito obrigado para ele e um ótimo dia. E então vou passar aqui uma canção que tem por título A Vida é uma Festa. Isso é verdade, a gente tem que gozar um bocadinho na vida, porque senão a gente vai ficar cá tudo, não é? Então vamos escutar esta linda música. abrir a janela cedo e começar a cantar. Ao olhar a natureza e ver terra, mar e ser, agradecer ao divino, agradecer ao divino a vida que Deus nos deu. Ó Senhor Mariana, ó Senhor José, a vida é uma festa, vem andar ao pé. Ó Senhor Mariana, mulher, o bico. Ai, venham elas, sempre bonitas. Eu gosto delas, sempre bonitas. Onde estão lindas, no bailarico, até o padre, ai, quem lhe dera, molhar o bico. Até o padre, ai, quem lhe dera, molhar o bico. Yeah.

horas e 20 minutos e estamos à escuta de Beto Memórias Esquecidas, e a seguir vamos ficar então com Tony Carreira, que foi pedido de Manuela de Araújo, que ela adora este cantor e a canção que ele faz, e vamos ficar então com Tony Carreira. Resta alors reste pour moi.

recreios, dão os seus passeios, fazem muitos planos. Ora, então estamos à escuta de Carlos Paião Cinderela e depois a seguir vamos ficar então com quem? Com Zé Amaro, Namoro Bom. Houve sentimentos a falar por si. Ele pegou na mão dela, sabes, Cinderela, eu gosto de ti. 96.2. La FM en couleur. Ora, 10 horas e 36 minutos e vimos de ouvir Cláudio Serrano Tonero. Então, e vamos continuar com mais uma dedicatória que é da parte de Sónia Leal para seu marido José Leal e não esquecendo todas as pessoas que a conhecem e também para todo o auditório da rádio e todos os animadores que desejam um ótimo dia. Então, para ela também um ótimo dia e tudo de bom. E espero que estejam todos a uma boa escuta da nossa rádio, da Rádio Arco-Íris. E vou passar então aqui a cançãozinha que ela pediu-me, que tem por título José Cid, A Cabana. Linda canção, eu também adoro esta canção. Então, vamos escutar José Cid, A Cabana na Praia. Música. Você sabe que quando era mais novo adorava cantar esta canção, que às vezes pensava na praia e em algumas coisas, eu adorava também a cantar. Então, boa escuta e uma ótima terça-feira para todos. Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor, e eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Lá noite fora ficavas abraçada a mim. cada momento é especial. O amor vivido intensamente é como um sonho intemporal. Cumplicidade, paixão, ternura, tudo é verdade no nosso amor. O nosso caso é aventura. 10:44 e vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Então à escuta de Beto, Dois Corações Unidos. Acabamos de ouvir o Beto, Dois Corações Unidos, e então estamos à escuta de José Alberto Reis, O Meu Maior Amor, Quem É? Minha maior paixão, quem é? Não sabes ainda, deixa que eu te diga, és tu mais ninguém. Não é segredo que és tu o meu anjo azul. No universo, todos sabem menos tu. Nunca te disse, o meu silêncio foi lei. Talvez por não ter coragem, talvez por teres outro alguém. Seja ilusão ou miragem, vou-te dizer tudo que em mil anos guardar. O meu maior amor, minha maior paixão, se não sabes ainda, deixa que eu te diga, és tu coisa que eu te diga és tu, mais ninguém. Não é segredo que és tu a luz do meu ser. No firmamento não há estrela sem saber. Nunca te disse, o meu silêncio foi lei. Talvez por não ter coragem, talvez por teres outro alguém. Seja ilusão ou miragem, vou-te dizer tudo que em mil anos guardei. O meu maior amor, minha maior paixão. Se não sabes ainda, deixa que eu te diga, és tu mais ninguém. O meu maior amor, minha maior paixão. Se não sabes ainda, deixa que eu te diga, és tu mais ninguém. Sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Con tu física y 55 minutos, estamos quase no fim da nossa segunda hora da emissão Las Banhas Românticas. Ora, então eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que conhecem, não esquecendo António Lourenço e também não esquecendo o animador e para todas as pessoas que o conhecem. Ora, então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Entre Duas Paixões. E, da minha parte, desejo um ótimo dia, porque o trabalho não é fácil andar a trabalhar com este calor. Muita, muita coragem para todos que estão a trabalhar, porque isto está um bom dia, mas muito, muito sol. Ora, então, vamos ouvir esta linda canção, Entre Duas Paixões. Havia de acontecer. O amor chegou a dobrar e por ambos me apaixonei. Com qual dos dois devo ficar? Tens que dizer-me que eu não sei. Diz-me como. Só espero que tu me digas que não.

Saudade de ti, tu não conta de mim, me mata por mim. Ora então, 11 horas e 42 minutos e vimos escutar Lena Coia ao vivo. Ora, então tenho aqui mais uma linda música que vou passar e é pedido da parte de Lena Coia para toda a sua equipa de trabalho que elas andam ao calor. Eu imagino bem o que eles passarão com este calor cá fora e nas trincheiras. Eu acho que eles devem passar um bocadinho de mal, mas bom, vocês bebam um bocadinho de água e metam-se de vez em quando à sombra, que também tem que ser, não é? Ora, então para Lena Coia, para a sua equipa de trabalho, para o seu pai que trabalha junto, para o seu Francisco Coia e para o Vítor, o Conda Cormagno, e então eu vou passar aqui uma musicazinha que ela diz para mexer, para ver se dá mais coragem para o trabalho. Então vou passar aqui a melodia do Gago, que tem o Rubem Aguiar, que canta o Gago, Sara, e graças a Deus. Então, vamos ouvir esta linda canção e muita coragem para eles que estão trabalhando ao sol. Então, até já. Mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim, me mijou fora. Eu que futuramente te metesse no corpo sofrerás. Tu nasce uma pupu e donzela. Foi embora. E entre frases escutadas ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim, e só me mijou fora. Eu que futuramente te metesse no corpo sofrerá. Tornasse uma pupu e donzela. Nunca gostou de mim, e só me mijou fora. Eu que futuramente te metesse no corpo sofrerás. E tornasse uma pupu e não zela. Eu te amo.

54 minutos e estamos quase a chegar à nossa reta final de mais uma emissão com as músicas, as manhãs românticas. Ora, então esta canção é para todas as pessoas que estiveram à escuta da minha emissão, que desejo um ótimo dia para todos e muita coragem pelo calor que está, tenham muito cuidado. Então, uma ótima terça-feira para vocês, muita saúde e façam cuidado, não se metam ao sol, deixem estar em casa, à fresca e bebam muita água. C'est surtout lorsque je rentre que tu me manques. Il faut dire que chaque soir tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête dans ma défaite. Je t'invente et je ne sais plus. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin. E quem quiser ser meu par, vou avisando. Cheguei ao arraial, vão-se preparando. O verão eu vou buscar. Eu vou, todas elas para dançar. Eu vou, e quem quiser ser meu par, vou avisando. Cheguei ao arraial, vão-se preparando. Vou procurar aqui no arraial alguém que queira acertar comigo. Posso jurar não deixar ficar mal quem quiser dançar e apertar comigo. Pois na festa danço e não me canso. Procuro par e escolhas não faço. Agarra bem que eu estou sempre pronto. Danço e também canto e não saio do passo. No verão eu vou buscar. Ora, 11 horas e 58 minutos e assim é bom me despedir porque cheguei ao fim da minha emissão, mas é uma emissão das manhãs românticas. Então, só tenho a dizer a todas as pessoas que me telefonaram o meu muito obrigado por tudo e as pessoas todas que falaram comigo e algumas que pediram discos também. E desejo uma ótima terça-feira, tudo de bom e façam muito cuidado com vocês. Com este calor, porque este calor não é nada bom. Vocês tenham muito cuidado e desejo muita saúde. E então encontraremos cá sexta-feira próxima, se Deus quiser, para mais uma emissão com o fim de semana à porta. Então até lá, fiquem bem, bom apetite a todos e vou-vos deixar com a RDP Internacional para vocês ouvir algumas notícias de lá, que também anda tudo lá a arder e aqui em França, em Bordeaux, que ainda ontem foram 6 mil pessoas acolhidas por causa dos incêndios. E em Portugal morreu um casal queimado também ontem. Então, muita paz para vocês, muita saúde, tudo de bom e até sexta-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todos e vou-vos deixar com a RDP Internacional.